Eu sei que aqui nós estamos esquecidos. Eu sei que inferno é aonde eu vivo. Meu passaporte pro cemitério tem visto. É só parar na fila e esperar o homicídio que vem no oitão da PM. Eu numa 12 engatilhada, 7 palmos, PT carregada, contagem regressiva. O tambor gira, 3, 2, 1, blazer cinza. Pena de morte só extermina pobre. Pra ladrão de gravata não tem revólver, coroa de flor tem endereço certo. O favelado desempregado analfabeto. Cada palmo de favela um tiro, um finado. Cada família revolta, um sonho metralhado num esgoto a céu aberto. Desce o rio de sangue, incentivo na cinta, a única chance. Cada enterro motivo, igual ao outro. Correria, cocaína, mais um fulano morto. É sem futuro, sem chance pra nossa gente. Aqui é tiro, revólver, infelizmente. Eu tô a pampa de destaque em saldo negativo. Primeira página, Dundu morreu trocando tiro. Não quero pôr no peito do gambé medalha. Promover polícia, promover canalha. Migalha, velório, detenção. Quando eu abro a cabeça do boy, sem compaixão, descarregando o tambor do meu oitão. Aí sim, os filha da puta olham pro inferno, ladrão. O inferno é tão perto que não dá pra escapar. O inferno é tão perto que não dá pra escapar. O inferno é tão perto que não dá pra escapar. O inferno é tão perto que não dá pra escapar. Movimento intenso no IML de São Paulo. Cadáveres no chão, vários finados. O país do futebol marcou um gol de placa, 111-0, que goleada, mas que porra de país é esse? Que mata, prende as vítimas do seu desinteresse. Atrás das grades milhares de manos morou, mas são os manos da favela que ninguém olhou. Ali tá preso o moleque sem ensino digno, o mano que não teve um emprego no mínimo. Cansei de ver a consequência do esquecimento. Miséria, oitão, sepultamento. E quantos viraram detentos. E hoje as crianças seguindo o exemplo. Esse é o país que querem que eu cante o hino. Mas no caixão não existe patriotismo. O Cristo Redentor tá no lugar errado. Santo não é no inferno, é do outro lado. Não é do lado do crack nem da cocaína, nem na terra do tráfico, nem perto da polícia. Existe uma pá de mano se armando, pode acreditar. Uma pá de mano se matando, rata. Tão criando um ninho de cobra, pedindo treta, tiro nas costas. Enquanto somos vítimas, tudo certo. Se meto os canos, bem-vindo ao cemitério. Sem estrutura, sem o ensino, sem um caminho. Escola desqualificada não é incentivo. Pra ter retorno, investimento é essencial. Descaso plantado é colheita letal. É vítima sangrando no carro importado. É filha assassinada, é filho sequestrado. O inferno é tão perto.